Suécio meia, boa noite, obrigado. Boa. É Portugal 157 sent 2000 feet, sending 2000 to 157. Controle de Salvador, boa noite, Webjet 6748, sente da informação, bravo. Webjet 6748, sua identificação, chegada cara e desce até o 040. Identificou, desce até o 040 na chegada cara, Webjet 6748. Na escuta da torre. Só de trás chegou Fortaleza. Salvador, boa noite. Gol 1604, informação brava, autorização de tráfego, Fortaleza. Chamei duas vezes, sem retorno. Chame novamente, caso negativo, retorno esse. Ok. Estamos no gol 604, informação brava, autorização de tráfego, Fortaleza. Fundo 604, aguarde, coordenação 370 para Fortaleza. Aguarda. Rio 9642, a torre não copiou completamente sua chamada, está autorizado seu pouso a 28, venta de 180 graus com meia dúzia de nós. Autorizado o pouso, Rio 9642, vento 180 graus com meia dúzia de nós. Positivo, livre pouso 9642. Na escuta da torre 58, chame agora o centro Recife 12685, alterna 12545. Para com o centro Recife 2685, 12545, centro 3858. Muito obrigado pela coordenação aí, boa noite. Nada, comandante, boa noite. Rio 9642, chame o solo é 121, decimal 9. Chamada em 18.6 para a gente checar a frequência da torre. Paramos. Torre Salvador, Rio 9642. Rio 9642, a Torre Salvador, confirme como recebe. Agora 5 por 5, senhor. Ok, agradeço. Rio 9642, boa noite. Boa noite, senhor. Voltaremos para o solo. Lobo, boa noite, Avijet 6727. Distante para a conta na frequência da torre 186. Ok, passando para 186, muito obrigado. Olá, Toro, boa noite. Aí, vai ficando 88. Tá 3178, agora está no descido, avião prato, chegou 11 horas, na área nova. Ilhas oposto, mantém nível 3280, banco 737. Aguarde mais 5 minutos para prosseguir na descida. 3178. Já, o ano vai estar. Azul 4071, está Brasília, agora é 1273, no terra 230, boa noite, com voo. Objeto 6748 para 2000 pés, agora descida 1094 altímetro, informe final do ILS Zulu, pista 28. Para 2000 com 1014, reportarei final ILS Zulu da 28, objeto 6748. Nada não, já guarda a cota aí com calma. Ok. Muito obrigado. Pode voar direto, Zan? Negativo. A gente mantém cara, 6748. Portugal 158, on the ground at 20, leave next to the left and enter the main apron via Juliet to gate number 11. Get to the end via enter Juliet to gate 11. Obrigado, boa noite. Go 157. O objeto 6727 na escuta para cópia? Na escuta, o objeto 6727. 6727 está autorizado para confins, nível 340, aerovia Upper Whisky 58. Após a decolagem da pista 28, curva à esquerda, saída Momo, perdão, saída Gole e transição Gonza. O transponder é o 5571 e o controle opera em 119, decimal 35, quanto é isso? Autorizado 340, Gole Gonza, Upper Whisky 58, decolada 28 com curva à esquerda, 5571 transponder, 1935, controle objeto 6727. Correto, 6727, chama para o push, acionamento no portão 4. Vai chamar quando pronto no 04, 6727. O Golo 604 na escuta da torre para a cópia. Eu marcho para o Segol, 604. Uno 604 está autorizado para Fortaleza, nível 370, aerovia Upers Lu 19. Decola da pista 28, curva à direita, saída Momo, transição frote. O transponder é o 5005 e o controle opera em 119 decimal 35, cotejo. Autorizado 370 para Fortaleza, Upers Lu 19 aerovia. A saída Momo, transição frote, decola 28 com curva à direita, com transponder de 5005, 119.35 com controle de Salvador, voo 1604. Seguro 604, correto, chame pronto para o puxo de acionamento. Valeu, 1604. Agora em Brema, Descend level 040, Wakari arrival. 040, arrival 3305, 05. Da coluna da cabeceira 28, qual é a saída prevista para Guarulhos? Depende da aerovia, tem chega no plano, você sabe qual foi? É outro risco 50 ou é 58? É, aqui bloqueia Confins, acho que é a 58, né? É, 58, será a saída Gola e Goza, com curva esquerda, ok? Certo, então, grato. Da coluna da 28, então é a mesma saída, Gola e Goza, muito grato, 9642. Correto, boa noite. Boa noite, vamos para a Copa daqui a pouco. Gol 1604. Autorizado o gol 1604, chama para o táxi, que negar 1004. Trabalhamos, 1604. 186, Webjet 6748. Bom, boa noite, Webjet 6748. 748, boa noite, avistado na final, cheque o seu trem. O vento é de 190 graus com 8 nós, tá livre, pouso na 28. Livre, pouso na 28, ficou devendo o trem, Webjet 6748. Webjet 6748. Permanece agora 200 com uma dúzia de nós, ok? Livre pouso. 200 com uma dúzia, 6748. Brasília 273, 2730, 230, bom voo. 2, meu controle 119, direção 35. Controle Salvador, das 3172, tem informação, Bravo. 3178, identifique chegada Cari, desce ao 050, número 2 para aproximação. Identificou a chegada Cari, descendo 050, das 3178. Salvador, Gol 604 para o táxi, pelo B de 99, alternativa Recife, autonomia 330. Sul 604, está livre o táxi contornando a ilha à sua direita, via Alfa até o ponto de espera da Golf, chame pronto para a decolagem no ponto de espera. Matiu direita, Alfa, segue Golf para 28, o Gol 1604. Sou solo aos 28, taxi até o fim da pista, livre na Charlie, a penúltima à esquerda, ingresso no pátio para o portão 07, via Taxi Juliette, ok? Livre na Charlie, segue via Juliette para o 7, Webjet 6748. Sul 9140 na escuta da torre para Coté. Sul 9140 na escuta. Sul 9140 na escuta para Coté. 5-4-9-1-0. 9140, autorizado 380 para Campinas, pela Upper Whisky 58. Decola da 28, curva à esquerda, saída Gole, transição Gonza. Transponder é o 5577, o controle opera em 119.35, proteja. Autorizado então, nível de voo 380 para Campinas, via Upper Whisky 58. Vai decolar da 28, curva à esquerda, Gole Gonza, 5577, o transponder 1935 ao... Controle Salvador, Azul 4, 9140. 9140, correto, chame quando o portão para o estacionamento, qual o portão você encontra? O 9140, qual o portão em que se encontra? Estamos na posição remota 2, Azul 9140. Ok, chame para o puxa. Importante. Jet 6748 na escuta da torre? Afirmo. Confirme se recebeu alguma componente significativa de cauda na final da 28, por favor. Estava indicando 3 nós de cauda na final. Ok, sim, te agradeço. Esse 13 pela esquerda com 3 de cauda. Ok, sim, te agradeço. Vai permanecer a 28, aqui a gente tem uma sequência aqui para pouso já encaminhado para 28, o vento está de través sul, tanto na 28 quanto na 10, ok? Mesmo, vou checar aqui com a Fraera, ok? Obrigado. 3-3-0, 5-10-2000-feet, unit 1014, report establishment, localized course. 9140, tá na remota 12, pega estacionamento. 9149, perdão, 9140, tá livre pro estacionamento na remota. Atenta ao Webjet aí que deve estar estacionando no portão 7, nós não temos visão aqui da torre, aqui. Aparentemente já está estacionado, tá, chama para o táxi, que negar 1014. Gente, em coordenação, vai reportar, vai iniciar o push e reportar para o táxi, do 9140. S-4-8 já estacionou no 7. Gente, agradeço. Obrigado. Caraca, gás alterna Brasília. 1-2-3. Sim, 1-2-7-3 no Sagaz. 3-3-1-6, tendo identificação, nível de voo 3-9-0. Vigilante, radar, Salvador alterna, frequência 1-2-6-8-5. A torre, bom, o 9604, ponto de espera da 28. O 9604 está livre, a linha decolada 28, vento de 190 graus com 8 nós. Livre decolagem, cabeceira 28, gol 1604. ILS 3305. 3305, complete final approach, call tower 118.60. 118.63305. Zona 78 para 2000 pés agora, o altímetro 1014, informe localizador. Para 2000 pés, 1014, reportará localizador, tá, 3178. 3305, Sabichona ILS. Salvador, uma boa noite, bom dia 04, passando ao 1400 pés, saída Momo. Saída Momo, voo no 604, sobe ao 370, vigilância. 370, voo 1604. Salvador Azul 9140, tá com 5 a bordo, tá com 4 horas e 40 de autonomia alterna Curitiba para o táxi. Azul, aguarde para o táxi. Aguardando, 9140. Azul 9140, aguarde o instante para iniciar o táxi, 5 a bordo, quais deu mais dados? 4 horas e 40, alterna Curitiba, o 9140. Cliente livre táxi, Juliette Alfa Golf, chame no ponto de espera da 28 para a decolagem. Está livre táxi via Juliette Alfa Golf, reportará no ponto de espera para a decolagem, Azul 4, o Azul 9140. On the ground at 40, leave next to the left and follow a taxi via Alpha and Juliet to gate number 6. But before that, give way to Azul Jet, which is leaving the main apron in this moment now. Leave the runway for the press our left side via Alpha and Juliet to gate number 6, observing Azul and press 3305. Okay, now the Azul Jet has just passed. Okay, so we are clear to follow via Alpha and Juliet gain number 6. Clear taxi via Alpha and Juliet to number 6, 3305.